Forja em mim um caráter de fidelidade a ti. Forja em mim um caráter de fidelidade a ti, a ti. Pai, eu quero viver na tua presença, em espírito, em verdade. Caráter de fidelidade. Me ensina.